Olá pessoal, aqui é o Tio Nitro, lá do blog Nitro Dungeon de RPG, com mais um desses Nitro Vídeos, com mais uma dica de RPG, ok? No último vídeo que eu falei sobre personagens do mestre, eu dei uma citada sobre mapas de relacionamentos entre os NPCs. Aí o pessoal me pediu, não, como é que é isso? Mostra aí pra gente e tal. Então eu trouxe aqui alguns exemplos, tá? Aqui é um exemplo de um mapa de relacionamento, de uma aventura antiga, muito boa, chama Berlin by Night, da época do Vampire Escola Vecchia, que eu adoro, né? E essa aventura é de 93, e aqui tem um mapa de relacionamentos. Para que serve? A gente usa, né, como mestre, pode ser usado pelos jogadores também, para você saber qual que é a relação entre os NPCs, quem conhece quem, qual é a opinião de cada um sobre eles, né? Então, por exemplo, aqui você tem o Gustave, que é um vampirão importante da aventura, e a relação dele com o Stefan, por exemplo, ele considera o Stefan alguém valoroso, alguém que vale, ele gosta do Stefan. E o Stefan considera o Gustavo como líder dele. Porém, o Ellison, que é um outro vampiro, o Gustavo considera o Ellison como uma pessoa repulsiva. E, enquanto o Ellison considera o Gustavo como alguém, sim, interessante. Então, aqui é um mapa de relacionamento, né? Esse aqui era um jogo de 93. White Wolf. Aqui é um outro mapa de relacionamentos de um jogo mais novo, tipo de 2009, que chama do Dan Bay, que chama Secrets and Lies. Esse é um jogo narrativo, eles chamam também meio de story game, que é um jogo de RPG independente, super contemporâneo. E nesse caso aqui tem um mapa de relacionamentos. Nesse caso é um jogo de onde os jogadores fazem detetives que vão investigar um crime. Só que o crime é tudo criado na hora, improvisado, entre os mestres e jogadores ali na hora, né? Então, para facilitar e para poder criar o plot, você primeiro coloca no centro assim, o crime, quem foi assassinado, por exemplo, né? E aqui em torno, as pessoas envolvidas. Então, por exemplo, aqui, líder do sindicato, que ele tem um problema com quem foi assassinado aqui, é um grande empresário. Tem um problema com um grande empresário? Aqui embaixo tem a esposa dele, né? A esposa dele tinha um caso de amor e o empresário sabia sobre o caso, né? Mas não falou nada. A esposa fez um testamento falso para pegar toda a fortuna dele e ela tinha um caso com o advogado que fez o testamento, né? E aqui a filha dela é falsa, não é filha do empresário. O verdadeiro pai da filha é o advogado que tinha um caso com ela. Então, aqui tem toda aquela trama, aí o mestre usa isso para, na improvisação com os jogadores, criar a história. Super interessante isso. Esse aqui já é mais recente, né? Então, a ligação não é só de opinião, a ligação é realmente o que é que liga os dois, que fato liga os dois. Um mentiu, um tem um dinheiro que o outro não pagou, tem raiva do outro porque o cara fez alguma coisa, e por aí vai. Aqui é o mapa de relacionamentos que eu fiz lá para a minha campanha, Império das Sombras, que é uma campanha em Forgotten Realms, onde o reino de Cormyr e Waterdeep, aqueles reinos livres, estão sendo atacados por uma tríade negra, que é a união do Império de Netheril com os Drow Elfos e com os Yuan-Ti, que é um povo reptiliano. Aqui é o mapa de relação das tropas Drow. Então, no centro, eu coloquei a Triel, que é a líder dos Drows, e a relação dela com os outros, com os comandados, assim, os subordinados. Então tem o Metil, que é o Mind Flayer, que ela considera útil, mas o Metil considera ela útil até certo ponto. Ou seja, se durante o jogo acontecer alguma coisa que o Metil, que é o líder dos Mind Flayers, vê que a situação está preta, é capaz dele abandonar a Triel. Aqui o Gromp Baerne, que é o irmão dela, ela precisa do Gromp Baerne, mas não confia muito. O Gromp Baerne... a relação dele com o Gargazu, que é o líder dos Tanari, as criaturas que ela usa. Ele considera os Tanari como escravos e os Tanari têm ódio dele. Então, no jogo, se der algum problema, pode ter uma briga entre esses dois NPCs. Então, esse é o mapa de relacionamentos. Espero que vocês tenham gostado e dá uma olhada lá no Nitro Dungeon, RPG Blog, tem várias coisas. E vamos continuar jogando RPG, porque RPG é doido demais, ok, pessoal? Até!